Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Que eu te vejo, uhum. Meu bem, mas aumenta o meu desejo, uhum. Me acende com teu beijo, me acende. Beija bem devagarinho, me abraça e me chama de benzinho, uhum. Me acende com carinho, me acende. A gente passa e também recua. SOS Brasil, SOS Brasil. Outra vez, me

Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. Deus deu ao mundo, desde que o mundo tem nome, o homem gostar da mulher e a mulher gostar do homem. Nos lugares chamam de amor as coisas do coração. No Rio Grande é bem querer o começo da paixão. No Rio Grande é bem querer é querer bem. Ter carinho, ter doçura, aquecer a alma de alguém. Ao compasso da milonga, vou explicar pra quem quiser como é que ama o gaúcho quando quer bem a mulher. O gaúcho entre os homens é rude homem também, mas de todo se transforma pra mulher a quem quer bem. E quantas palavras ternas ele diz à gauchinha, minha joia, meu tesouro, se traduz por prenda minha. Pra guardar esse tesouro, nem o cedro, nem o pinho, nem o aço é mais seguro do que o barro de um ranchinho. Cofre da felicidade que não se abre com o luxo, pois a chave é o bem querer. É assim que amo o gaúcho. Pra cerveja, choro de

acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.